Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire, e você que está nos acompanhando pela transmissão ao vivo no YouTube. Você já deve ter ouvido falar de intolerância à lactose. Esse é um assunto comum nas rodas de conversa. Geralmente se fala dos sintomas de abdômen inchado, de mal-estar, enfim. Mas há muita dúvida se essa condição é uma doença ou uma alergia. Algumas pessoas acreditam que quem é intolerante à lactose não pode consumir produtos derivados ou que contenham leite. E no Saúde é o Tema de hoje, nós vamos explicar a intolerância à lactose e entender o que é mito e o que é verdade. Eu sou Isabel Baé, estudante de jornalismo da UFPE, e eu lembro que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e também nas plataformas de podcast. Nessa edição do Saúde é o Tema sobre intolerância à lactose, vamos conversar com a nutricionista, doutora em nutrição e professora da Educação Superior, Érica Alves. Érica, seja muito bem-vinda aqui ao Saúde é o Tema. Oi, Isabel. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Eu que agradeço o convite e me sinto feliz, né, em estar participando para abordar um tema que é super importante aí, bem relevante, tendo em vista a quantidade de pessoas que estão acometidas por essa patologia que é a intolerância à lactose. Então, muito obrigada pelo convite. Acho que agradecemos. Eu vou começar te perguntando o que é que seria a intolerância à lactose. Certo. Então, a intolerância à lactose é quando o indivíduo ele apresenta uma dificuldade para digerir ou, mais popularmente falando, para quebrar a lactose. A lactose é o açúcar que a gente encontra no leite e em seus produtos derivados. Então, em iogurte, em queijos, a gente acaba encontrando esse açúcar. E aí, em pessoas que não são intolerantes, quando esse açúcar consegue acessar o nosso trato gastrointestinal, a gente consegue quebrar esse açúcar, liberando os dois componentes principais que formam a lactose, que é a glicose e a galactose. E aí, a gente consegue absorver, né, nesses indivíduos que não são intolerantes. Porém, algumas pessoas têm uma produção, não conseguem, na verdade, quebrar esse açúcar, por terem uma produção reduzida, ou mesmo a ausência da enzima lactase, que é a responsável por quebrar esse composto. Então, em virtude dessa ausência, né, por não ser quebrada, essa lactose, ela fica presente no trato intestinal, alcança o intestino grosso e lá ela começa a ser fermentada pelas bactérias que ali residem, produzindo sintomas, né, que são característicos da intolerância à lactose. Muita gente que não tem intolerância à lactose e acredita que se trata ou de uma doença ou de alergia. Qual é a crença que está certa? Ou as duas estão erradas? Existe essa confusão, né? Mas, na verdade, a intolerância à lactose é uma doença. Ela não se trata de uma alergia. A gente até tem uma condição de alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, que é muito frequente em pessoas, em bebês, em recém-nascidos. Mas os sintomas, eles vão ser distintos da intolerância à lactose. Então, a intolerância à lactose é, de fato, uma doença. É uma patologia que normalmente progride pela ausência da enzima lactase. E essa intolerância, ela vai variar de pessoa para pessoa ou ela tem um caráter meio geral? Não, ela varia, de fato, de pessoa para pessoa, né? Então, a gente pode ter três tipos comuns de intolerância à lactose, que são aquelas pessoas que já nascem, né, que são os bebês que já nascem com essa falta da enzima. Só que isso é uma doença congênita muito rara. Então, não é tão comum que os bebês nasçam com essa condição. A condição que é mais comum é aquela pessoa que vai adquirindo essa intolerância à lactose ao longo da vida. Então, ela vai tendo essa redução na produção da lactase, que é a enzima, e aí ela vai desenvolvendo esses sintomas. E aí esses sintomas podem ser diferentes de pessoas para pessoas. Algumas podem ser bem mais sensíveis, porque a produção, desculpa, da enzima lactase, ela acaba sendo realmente bem baixa. Então, algumas pessoas podem apresentar os sintomas de maneira muito mais intensa, enquanto que outras não, ainda conseguem consumir alguma quantidade pequena de leite derivado sem sentir tanto esse desconforto. E a gente também tem a intolerância à lactose, que é secundária à lactose. Então, é quando o indivíduo ele já tem ali alguma doença gastrointestinal, como alergia ao glúten, por exemplo, e aí ele acaba desenvolvendo essa intolerância secundária. E muitas vezes consegue ser revertida. Então, durante um tempo ele fica sem ingerir o leite, né, e derivados, e depois de um tempo ele volta normalmente a quebrar esse açúcar e ser capaz de digerir. Certo. E aí, no caso, muitas pessoas também confundem a intolerância à lactose com alergia, como eu te disse, mas ao leite. Qual é a diferença entre intolerância à lactose e a alergia ao leite? A intolerância à lactose vai ser a intolerância ao açúcar. Então, existe lá o açúcar, né, como a gente já mencionou, a lactose, e aí o indivíduo ele não consegue produzir a lactase que quebra esse açúcar. No caso da alergia, já vai ser a alergia a outro componente, que no caso vai ser a proteína. Então, é diferente. Então, essa proteína, ela vai acabar ali, levando ao desenvolvimento de sintomas que são característicos de alergia. Então, podendo afetar o trato respiratório, levar também a manifestações na pele. Então, isso acaba sendo diferente. Normalmente, a intolerância à lactose, ela desenvolve mais sintomas gastrointestinais. Então, a questão dos gases, a distensão abdominal, que é a barriga inchada, a diarreia, em alguns casos, pode levar também ao desenvolvimento de náusea, o que a gente não observa na alergia, que é a alergia à proteína do leite. E aí, você disse que os sintomas, eles podem variar por pessoa, né? Tem pessoas que elas vão ter intolerância bem leve, bem grave. A intolerância à lactose é uma doença que, me corrija se estiver errada, mas acomete cerca de metade da população brasileira, é um número muito alto. E elas não têm o conhecimento necessário. Quais são, além dos sintomas que você citou agora, outros sintomas que podem dar o indício de que a pessoa tem intolerância à lactose? Então, normalmente, esses são os sintomas clássicos, Isabel. Então, o indivíduo, ele consumiu ali um leite, né? E é interessante que na intolerância ele mesmo começa a observar que ele já desenvolve ali alguns sintomas quando faz a ingestão daquele alimento que seja fonte de lactose. Então, dependendo, né, da intensidade ali, ele pode começar a desenvolver aquela barriga inchada, né, que é o que a gente chama da distensão abdominal, que é seguida ali pela presença de gases, e que fica ali, dura por muito tempo esse desconforto. Em alguns casos, pode levar também à diarreia, e é uma diarreia mais ácida, por conta da fermentação que acontece ali no trato digestivo. Pode levar também ao desenvolvimento de náuseas, tá? Então, são, assim, sintomas clássicos, de fato, da intolerância. E aí, como já foi mencionado, né? Em alguns indivíduos, esses sintomas podem ter uma intensidade muito maior. Então, normalmente, os sintomas aparecem 30 minutos após a ingestão do alimento que contém a lactose. E aí, em indivíduos que são mais sensíveis, esses sintomas vão ser bem exacerbados. Então, é uma diarreia que acontece, a fezes sair de fato muito líquida, tá? Porque ela causa ali essa alteração muito grande no intestino, enquanto que outros não. Pode ser uma diarreia, mas não é uma diarreia tão líquida. Pode produzir gases, mas não é gases em intensidade elevada, porque depende dessa sensibilidade realmente do indivíduo. Como você disse, quem tem intolerância à lactose leve e não é hereditária pode passar a vida inteira sem nem saber que tem intolerância à lactose. É comum que as pessoas elas cheguem nos consultórios sem saber que tem intolerância à lactose, mas que sentem algum tipo de desconforto e elas acabam descobrindo? Sim, é muito comum. Até porque para muita gente ela não sabe, né, que existe essa patologia, que existe a intolerância. Então, ela chega referindo que quando consome leite, quando consome queijo, acaba ali tendo aquele desconforto, né? Muitos já chegam dizendo que os desconfortos são, de fato, assim, muito, muito intensos. Enquanto que outros não. Ah, eu sinto um desconforto leve, eu sinto que está com gases. E aí a gente começa a investigar se de fato está relacionado àquele alimento. Então, dentro da nutrição, a gente começa, né, a fazer perguntas sobre a ingestão do leite, a ingestão de queijos, o que é que ele sente, se sente a distensão abdominal, que é essa barriga inchada, como a gente já falou, se sente a diarreia, se retirando, que alguns também já mencionam, que retiram esses alimentos e já conseguem observar melhora. Então, sim, chega de fato nos pacientes que não sabem, e aí eles, às vezes, têm uma noção, mas não tem o diagnóstico ali realmente do que é a intolerância à lactose. Aí a gente vai considerar que uma pessoa ela está sentindo um certo desconforto. Qual é o médico que ela tem que procurar? Qual é o especialista que vai procurar direcionar essa pessoa para fazer a investigação certa, se tem intolerância ou não? O gastroenterologista é a especialidade médica mais indicada, né? Porque é o profissional que vai estar ali bem direcionado para investigar e também auxiliar no diagnóstico e no tratamento da intolerância à lactose. Então, ele é o mais indicado. E além dele, outros médicos, eles podem ser procurados, assim, caso... Porque geralmente a gente não procura o gastrointestinal quando a gente está sentindo um desconforto, né? A gente geralmente costuma procurar o nutricionista ou talvez até um clínico. Eles também podem encaminhar? Pode sim. O clínico geral, um nutrólogo, também podem fazer esse acompanhamento. Mas, de fato, como você falou, normalmente a gente não procura um gastro, mas seria o mais indicado porque ele realmente tem esse conhecimento maior, por estar mais direcionado às doenças do trato gastrointestinal. E como é que é feito o diagnóstico da intolerância à lactose, Erika? Bom, a gente tem o diagnóstico clínico, né, que é quando o paciente chega referindo para a gente que teve ali algum sintoma atrelado à ingestão de leite e derivados. Então, a gente faz a retirada desses alimentos por pelo menos aí 15 dias e observa como que ficam os sintomas desse paciente. E existem também os exames, né, bioquímicos. Um deles é a intolerância à lactose. Então, durante esse teste, o indivíduo ele vai fazer o consumo de uma substância que tenha a lactose. E depois de um tempo é verificado se a quantidade de glicose aumenta no sangue. E por que isso é esperado? Porque a lactose precisa ser quebrada para liberar glicose e galactose. E depois que a gente consome, né, leite e derivados, pelo fato da lactose ser quebrada, a glicose aumenta no sangue. Então, o indivíduo que tem a intolerância, ele não vai ter esse aumento da glicose. E por fim, existe um outro teste que é o gás hidrogênio, que o indivíduo que é intolerante, ele não consegue quebrar a lactose, né, como a gente já mencionou, e ela vai para o intestino grosso ser fermentada, e essa fermentação leva à produção de gás, que pode alcançar a corrente sanguínea e ser excretada por meio da respiração. Então, o aumento nessa quantidade de gás também é um indicativo de que o indivíduo tem a intolerância à lactose. Então, Erika, você tinha falado lá no início, quando a gente estava explicando, que a intolerância à lactose, ela pode surgir por outras doenças também, como a intolerância ao glúten. Aí eu tenho duas perguntas. Além da intolerância ao glúten, tem outras doenças que podem originar intolerância à lactose e a própria intolerância à lactose pode desenvolver ou ser um fator que desenvolva outras doenças? Parasitoses é uma outra doença, como giardia, tá? Ela pode se levar ao desenvolvimento. Doenças inflamatórias intestinais, elas também podem levar ao desenvolvimento da intolerância à lactose. Mas como eu falei para você lá no início, isso é uma intolerância secundária. Então, em muitos casos, os pacientes, né, eles passam um tempo sem fazer o consumo da lactose e depois que cessam, digamos assim, os sintomas daquela doença de base, ele consegue voltar novamente a metabolizar, digerir, na verdade, a lactose. E desculpa que eu esqueci só outra pergunta. A intolerância à lactose, ela pode ser um fator que ajuda a desenvolver outras doenças? Sim, normalmente, quando o indivíduo tem intolerância à lactose, isso pode sim ser um fator de risco para o desenvolvimento de outra doença, de outras doenças, como, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Tá? Então, falta a lactase para metabolizar a lactose e a síndrome do intestino irritável, como já vai ter ali um ambiente sensível a um composto que está vindo da alimentação, pode sim levar ao desenvolvimento de outras doenças, como é o caso da síndrome do intestino irritável. E quais são as possíveis complicações, além do desconforto, daquele incômodo na região da barriga, assim, os gases e afins? Quais são as outras complicações que a intolerância à lactose pode trazer, tanto a curto prazo quanto a longo prazo? A longo prazo, ela pode... A curto prazo, esse desconforto mais agudo mesmo, né, que vai afetar muito a qualidade de vida do paciente. Então, ele fica com os gases, que causa dores abdominais, a questão da diarreia. Então, pensando num paciente que precisa trabalhar, que precisa realizar as atividades diárias dele, isso vai afetar de maneira muito intensa a qualidade de vida dele. A nível mais crônico, né, a nível mais prolongado, essa intolerância pode trazer ali também a falta de absorção de alguns nutrientes, tá? Então, a glicose, a galactose e até mesmo outros nutrientes presentes na alimentação pelo fato de causar diarreia. Então, seriam sintomas mais crônicos associados à intolerância à lactose. E já que a gente está falando da questão da diarreia, do cuidado para que o intolerante ele consiga absorver esses nutrientes, quais são os cuidados que uma pessoa com intolerância à lactose tem que ter em relação à alimentação? Porque é a parte que é mais afetada quando se tem intolerância à lactose, né? E assim, a gente vê muitos pacientes na clínica que amam leite. E aí, muitas vezes, eles chegam, né, com a hipótese diagnóstica. Será que eu tenho intolerância? Eu não aceito que eu tenha intolerância, porque eu amo leite. Como é que eu vou viver sem leite? E aí, não precisa, né? Hoje, a gente tem a indústria, a tecnologia de alimentos, que já trabalha produzindo alimentos que sejam direcionados para essas pessoas. Então, a gente tem, né, os diversos produtos, leite e derivados, que são livres de lactose, que são zero lactose. Então, normalmente, esses produtos, né, antes de chegarem para o consumidor que tem esse tipo de patologia, ele faz, dentro da indústria, o que o corpo do paciente não consegue fazer, que é quebrar essa lactose. Então, essa lactose já vem livrezinha na glicose e na lactose pronta para ser absorvida. Então, para esses pacientes, é de fato ideal que eles façam uso de alimentos que sejam livres de lactose. Então, já existe, né, nos mercados o leite, tanto líquido quanto em pó sem lactose, alguns queijos que também já podem ser utilizados, iogurtes que estão fermentados, porque eles vão ter também essa redução da quantidade de lactose presente. Então, a indicação é que faça a procura por esses alimentos que sejam livres de lactose. Um ponto que pode ser um pouquinho negativo é que esses alimentos acabam sendo um pouquinho mais caros quando a gente compara com os alimentos convencionais. Mas seria, de fato, aí a saída para não deixar de consumir esses alimentos. Aí, considerando, Erika, que uma pessoa tem intolerância à lactose e, assim, por exemplo, não tem condição de continuar comendo alimentos zero lactose na dieta por várias questões, quais são os problemas que isso pode acarretar? Porque se você tem intolerância à lactose, você tem que, pelo menos, diminuir produtos que contenham, são derivados do leite. Acontece algum problema, assim, em absorção de nutrientes que talvez esses produtos só eles tenham e aí essa pessoa não está mais consumindo, algo desse tipo? Então, leite e derivados são alimentos bastante ricos em cálcio. E a maior biodisponibilidade desse nutriente, né, o cálcio, que é um mineral e é extremamente importante para a saúde dos nossos ossos, acaba tendo uma maior biodisponibilidade nesses alimentos. Então, esses indivíduos que acabam reduzindo, né, pela questão da intolerância, o consumo de leite e derivados podem ter um comprometimento na absorção e na biodisponibilidade do cálcio, por serem alimentos mais ricos. Mas isso também não impede que ele faça uso de outros alimentos que também tenham a presença de cálcio e também consigam atingir essa necessidade diária relacionada a esse nutriente. E a intolerância à lactose, além desses alimentos derivados do leite, ela vai afetar em algum outro tipo de questão da dieta, da alimentação? Como é que é feito esse acompanhamento pela alimentação da pessoa? Então, normalmente não, né? O que a gente vai, de fato, orientar esse paciente é com relação ao consumo do leite e seus derivados e aqueles produtos que possam levar também o leite, né, na sua composição. Então, acaba que para esses pacientes fica uma alimentação um pouco restrita, porque se pensar no consumo de um bolo, por exemplo, normalmente tem leite na constituição, então ele vai ficar impossibilitado de fazer o consumo desse alimento. Então, vai ser uma orientação mais geral para leitura de rótulos, vai ser muito importante para eles, porque se tiver a presença da lactose, ele não vai poder fazer consumo. E a questão de consumir o leite e derivados que sejam livres de lactose. E hoje a gente também já tem, né, para atender esses pacientes, que, como foi mencionado, né, metade da população acaba vendo essa patologia, já existem também estabelecimentos que acabam desenvolvendo alimentos que sejam zero lactose. Então, no próprio estabelecimento, eles têm esse cuidado, né, de utilizar leites vegetais, que também seria aí uma alternativa para esses pacientes, leites que provêm de fontes vegetais, como a soja, a ervilha, o próprio arroz, que acabam também trazendo aí uma alternativa para esses indivíduos. E no caso, Érica, voltando um pouquinho para as questões da intolerância à lactose em si, ela pode ser hereditária? Não. A intolerância à lactose não é hereditária, não, tá? Ela normalmente surge, as questões são, a origem é idiopática, e normalmente, né, vem pelo que a gente já foi comentado, é congênito, já nasce um indivíduo, ou ele vem desenvolver por uma secundária lactose, por outra doença que afeta o trato gastrointestinal. Mas normalmente ela não é hereditária. Então, ela não é hereditária, ela é desenvolvida, ou ela, você nasce com ela é desenvolvida ao longo do tempo por várias outras questões. Mas existe algum grupo de idade, gênero ou até de raça também que é mais propenso a desenvolver intolerância à lactose? Não, normalmente as pessoas que podem ser mais propensas a desenvolver essa intolerância são aquelas pessoas que já têm ali um trato gastrointestinal com a presença de outras doenças. Então, elas podem ter um fator de sensibilidade muito maior para o desenvolvimento da intolerância à lactose. Mas não existem estudos que relatem que questão de raça seja mais frequente. Certo. Aqui tem uma pergunta da produção que eu achei bem interessante, que foi assim: algumas pessoas, quando elas passam a consumir produtos zero lactose, mas elas ainda se sentem mal. Esse problema é da alimentação ou pode ser um problema da condição da pessoa? Então, é necessário investigar, porque esse indivíduo pode ter outra patologia que não seja apenas essa intolerância à lactose. Então, normalmente, esses produtos também podem ser adoçados, né, por adoçantes artificiais, que podem trazer alguns sintomas, algumas repercussões no trato digestivo. Então, por exemplo, existem pessoas que podem ter aí a síndrome do intestino irritável, que é essa condição mais sensível à digestão de outros carboidratos. Então, pode ser pela presença de outros componentes que estejam presentes no produto. Aí, no caso, falando ainda de alimentação, existem alternativas, por exemplo, como você disse, os produtos de zero lactose, eles tendem a ser mais caros e apesar de eles estarem surgindo mais ao longo dos anos, eles ainda têm uma oferta baixa. Por que é que esses produtos, eles ainda têm uma oferta baixa e eles são mais difíceis de encontrar? Então, isso é uma questão bem da indústria. Como são produtos que são mais caros e muitas vezes a população não faz a aquisição, então é meio que uma questão oferta-demanda. Então, acaba tendo uma produção bem mais baixa por serem mais caros e a maioria da população também não ter o poder aquisitivo para fazer uso, né? Então, normalmente as pessoas tendem, de fato, a retirar esses alimentos e não fazer o uso deles sem lactose. Muitas pessoas também referem que o sabor acaba sendo um pouco diferente do leite tradicional, então elas não conseguem também aderir a esses alimentos. Então, pode ser por esses motivos que a oferta ainda seja baixa com relação à quantidade de pessoas que são acometidas pela doença. Aí, no caso, existem alternativas, algumas alternativas a se tomar quando essas pessoas que têm intolerância à lactose não consomem produtos zero lactose, porque os produtos ou eles são caros, ou eles não se adaptam bem com a alimentação dessa pessoa. Existem algumas alternativas? Então, existe. A gente tem o kefir. Eu acredito que não é tão conhecido pelas pessoas. Mas o kefir, ele é um probiótico, ele tem um formatozinho como se fosse uma couve-flor. E ele pode ser utilizado dentro do ambiente doméstico com leite integral para fermentar esse leite. Então, esse kefir, por fermentar o leite, né, ele vai acabar usando essa lactose e vai acabar liberando ali, quebrando essa lactose. Então, isso poderia ser uma alternativa para os pacientes que têm intolerância à lactose fazer uso dos produtos que sejam derivados do leite, né, do leite e seus produtos derivados. E a partir da fermentação do leite, né, se obtém ali um iogurte que está fermentado, que pode ser usado aí na formulação de vários produtos, como o iogurte grego, por exemplo, usar em vitaminas. Então, seria uma alternativa para esses pacientes. Outra também seria a questão da ingestão da beta-galactosidase, né, que algumas pessoas até falam que é o comprimido da lactase. De fato, algumas pessoas que têm a intolerância, elas também fazem uso da lactase. Então, são os comprimidinhos, e sempre que ela for fazer a ingestão de um alimento fonte de lactose, ela faz a ingestão dessa enzima, que vai ter o papel de quebrar essa lactose que está vindo ali dos alimentos, né, do leite e seus derivados. O Saúde é o Tema de hoje fala sobre intolerância à lactose e contamos com a participação da nutricionista, doutora em nutrição e professora da Educação Superior, Érica Alves. Érica, a intolerância à lactose, ela tem cura ou você tem que conviver com ela até o resto da vida em tratamento? Tem que conviver com ela. Infelizmente, é uma doença que não tem cura. Exceto nos casos que a intolerância for secundária à lactose, né? Que é aquela condição que a gente já falou, que o indivíduo tem ali alguma outra doença no trato digestivo, e por isso, momentaneamente, ela desenvolve essa intolerância à lactose. Mas, exceto esses casos, vai ter que conviver, sim, com a doença pro resto da vida. E aí, sempre no controle, né, da ingestão dos alimentos ou fazendo uso da enzima lactase para reduzir os sintomas da intolerância. Aí, como é que é feito o tratamento? Desde, assim, o encaminhamento após o diagnóstico, esse paciente, ele vai ser encaminhado para algum especialista, ele vai ser tratado pelo gastro, e como é que é feito esse tratamento da intolerância à lactose? Então, o ideal é que seja feito junto ao nutricionista. O diagnóstico, sim, é feito a partir do médico, né? Nós, nutricionistas, não emitimos diagnóstico. A gente pode ter hipótese diagnóstica, mas quem fez esse diagnóstico é o médico, o gastroenterologista, através dos exames que são realizados. E o indicado é, além do suporte do gastro, ter o suporte da nutrição. Por quê? Porque a gente vai conseguir observar bem de perto, né, as especificidades do paciente, as suas necessidades nutricionais, vai conseguir indicar ali quais são os melhores alimentos. Porque, como já foi dito, né, quando a pessoa descobre que tem a intolerância, ela acha que não vai poder nunca mais comer leite, seus derivados, vai ter que deixar de comer queijo. E não, a gente consegue fazer ali uma orientação mais assertiva para que esse paciente possa continuar consumindo esses alimentos e não tenha, né, todos os sintomas ali que são associados à condição. Então, esse é o cenário ideal para uma pessoa que tem a intolerância à lactose. Aí, por exemplo, você pode explicar mais um pouco como é que é a atuação do nutricionista a partir do momento em que o paciente ele é encaminhado com esse diagnóstico de tolerância à lactose, porque existem mais ou menos duas opções de tratamento, né? Ou você vai tirar todos os alimentos derivados do leite e começar a consumir os alimentos zero lactose, ou você vai tomar aquela enzima, né? Que é o comprimido que o pessoal toma antes de consumir alimentos. Eu não sei, assim, acho que é até uma boa opção você responder se essa enzima ela vai eliminar os sintomas quando você consume alimentos com lactose, ou se ela só vai apaziguar um pouquinho. Então, isso também depende do paciente, porque em alguns pacientes, inclusive alguns pacientes meus já me referiram que mesmo consumindo a enzima, eles fazem o consumo do alimento integral com a lactose e a enzima não é capaz de amenizar os sintomas que vêm a partir da doença. Mas isso também tem uma relação enzima, quantidade de alimento consumido. Então, se houver uma grande quantidade de lactose para a quantidade de enzima que está sendo ingerida, digamos que ela não vai conseguir digerir toda essa lactose. Então, acaba ficando lactose ali presente, né, e causando aqueles sintomas. E em alguns pacientes, ela consegue, de fato, amenizar, realmente. Ele não vai sentir desconforto quando faz o consumo do alimento que contenha a presença da lactose. Mas, mais uma vez, tem a relação de quantidade de alimento consumido, a capacidade da enzima quebrar a lactose, né, e os sintomas que vão ser associados. E com relação, né, ao tratamento, como você mencionou, depende também do grau da intolerância. Então, aqueles pacientes que não toleram de forma nenhuma, então faz de fato a retirada dos alimentos integrais, leites e seus derivados, substituindo pelos alimentos que não têm a presença da lactose. Então, se houver a presença ali, né, do leite, do queijo, a gente vai fazer essa substituição pelos alimentos que não tenham a presença da lactose. E, claro, orientar esse paciente, porque fica muito fácil, né, ele eliminar o leite, eliminar o queijo, que a gente sabe que tem ali a lactose. Mas também ficar atento a outros alimentos que o leite entra na sua composição. Então, ele sempre vai ter que estar perguntando, né? Então, como eu já dei o exemplo, um bolo que normalmente tem a presença do leite, então ele precisa perguntar se é livre de lactose, embora hoje a gente também já tenha, né, os estabelecimentos tendo essa preocupação. Então, a gente pega os cardápios e já consegue observar quais são ali as opções que são livres, que são zero lactose. Então, esse paciente fica mais ali, né, com uma liberdade um pouco maior de ter essa enzima e não se privar tanto da ingestão de produtos que têm esse alimento. Então, basicamente, é retirada e substituição pelos que são livres de lactose e orientação nutricional com relação à leitura de rótulos e saber se de fato tem ou não a lactose ali na composição do alimento. Mas aí, no caso, assim, até você pode dar um testemunho com seus pacientes. Você nota uma dificuldade desses pacientes adaptar a alimentação deles, assim, quando eles vão sair, ou até mesmo em casa, quando eles são diagnosticados com a intolerância à lactose? Em casa, não tanto. Porque, assim, quando os pacientes chegam, eles chegam bem desesperados, não aguentando todo o desconforto, né? Porque, de fato, imagina você consumir o alimento, ficar ali o tempo todo, né? Com aquela barriga inchada, cheia de gases, e muitas vezes a presença da diarreia. Então, quando eles chegam no consultório, eles querem a solução. E estão muito dispostos a fazerem ali o que, de fato, precisa ser feito para eliminar os sintomas. Então, quando a gente faz a indicação, né, da substituição, retirar realmente aquele alimento fonte de lactose, substituir pelo que seja zero lactose, dentro do ambiente doméstico, eles referem que conseguem sim, né, ter esse alívio dos sintomas e conseguir seguir a dieta. Mas, quando se trata realmente de estabelecimentos da alimentação fora do ambiente, quando não se faz uso, né, da lactase, eles sentem sim uma dificuldade. Porque ainda existe essa baixa oferta, como já foi mencionado, de preparações que sejam livres de lactose, por serem mais caras, pelo fato das pessoas também, né, não fazerem essa procura. Então, fora fica mais difícil, de fato, deles seguirem a alimentação livre de lactose. Aí, nesse caso, o consumo da enzima é uma opção, não é? Para quando Sim. for sair. Sim, nesse caso, Certo. sim, a enzima é uma opção. E aí, no caso, acabei perdendo um pouquinho o fio do que eu ia te perguntar. Mas a. Deixa eu ver se eu... Mas enquanto eu não lembro. Sim, aí, eu ia te perguntar sobre a questão da contaminação cruzada. É, porque algumas pessoas que têm, por exemplo, doença celíaca, intolerância ao glúten, elas não podem compartilhar, de certa forma, a produção da sua alimentação com outras pessoas que não são intolerantes ao glúten, porque tem a questão da contaminação cruzada. Você não pode usar o mesmo prato, a mesma panela, nada, você tem que fazer separado. O pessoal com intolerância à lactose também é assim? Não, não é assim. Então, realmente, ele só tem que dar atenção a não consumir o alimento que tem a presença da lactose. Normalmente, né, na indústria, a gente já tem isso bem especificado para a proteção, realmente, desses pacientes, de que todos os produtos têm lá zero lactose, de fato, mas é até porque a produção é diferenciada. Né? Quando o alimento ele é zero lactose, porque ele passou, digamos que por uma pré-etapa, onde a enzima vai quebrar. Então, não tem como ele ser, né, ter essa contaminação e ter a presença ali de alimentos que tenham a lactose. E é diferente do glúten, que ele, até pelo ar, ele consegue, de fato, ali, contaminar aquele alimento que não tenha glúten, que seja zero glúten. Então, é diferente, né? Não tem, realmente, não tem essa possibilidade de contaminação cruzada. Quando tem lá que é zero lactose, porque ele realmente passou por aquele processo de quebra, da liberação da glicose, da lactose, então ela já chega pronta para ser absorvida no trato digestivo do paciente. Aí, quando a gente vai pensar, por exemplo, intolerância à lactose, quando, por exemplo, uma pessoa intolerante à lactose, intolerante a glúten e assim, de várias coisas, como é que é feito o tratamento com essa pessoa? Então, é bem difícil, porque a alimentação fica bem restrita. E aí, de fato, a gente vê uma dificuldade um pouquinho maior para a adesão do paciente, porque ele acaba tendo que consumir alimentos que sejam zero glúten, e aí a gente parte daquela ideia de que, de fato, não tem tanta oferta, né? Ele precisa, de fato, fazer o uso de alimentos que sejam zero lactose. E aí, além de se adaptar, porque a maioria dos alimentos levam glúten, né? Se a gente pensar num pão, ele tem glúten, num bolo, ele tem glúten, e a questão da lactose, tem também a questão aquisitiva, como a gente já mencionou. São alimentos que, financeiramente falando, eles têm um valor um pouco mais elevado e acabam não estando, né, não sendo tão acessíveis para a maioria da população. Existe a possibilidade da gente ir, né, para leites orgânicos ou opções que são leites de glúten, mas também acabam sendo um pouco mais elevado o valor. Então, assim, quando ele tem a intolerância à lactose, quando ele tem a alergia ao glúten, é bem mais difícil. Aí precisa muito de uma conversa, da orientação, para de fato ele entender que precisa, né, seguir ali o que está sendo preconizado para que ele tenha realmente alívio dos sintomas. Existe também a questão de hábito alimentar, né? Então, a pessoa muitas vezes comeu a vida toda alimento que tem glúten, alimento que tem lactose, e ele não aceita e tem que tirar esses alimentos do seu hábito diário e ter uma restrição muito elevada. Então, nesses casos fica um pouco difícil, mas aí a gente conversa porque a gente quer, né, lógico, a melhora desse paciente, desses sintomas. E é uma questão bem complicada também, assim, para quem tem intolerância à lactose e trabalha o dia todo, porque a opção é justamente procurar alimentos industrializados, né? E quando você vê, não tem uma oferta tão grande desses alimentos. Pensando também, por exemplo, em quem tem intolerância ao glúten, que tem que ter um cuidado até maior, porque tem glúten em diversos tipos de produtos. E aí fica também bem mais difícil de você tratar essa doença, quando se, por exemplo, não tem tempo para fazer a sua própria comida, né? É, exato. Mas aí era um ponto que eu ia até comentar agora. Então, para esses pacientes é muito mais seguro que eles mesmos tirem, de fato, um tempinho para fazer o preparo da sua refeição. Porque aí eles vão ter, né, uma segurança maior de estar consumindo o alimento que não tem ali aquelas substâncias que acabam trazendo mal. Tem até um relato de uma paciente que ela tem a alergia ao glúten e ela passou por alguma semelhança de consumir o alimento no local. E mesmo tendo todos os cuidados para não ter a presença do glúten, mesmo assim, ela teve uma crise alérgica e ficou super, super mal. Muito mal mesmo. Então, ela é uma paciente que, inclusive, tem esse cuidado de levar, né, a sua alimentação preparada, para não realmente ter os sintomas, porque isso é muito incômodo. O paciente realmente tem sintomas muito incômodos, muito intensos e que afeta a qualidade de vida. E para você, qual é a importância do papel da família na ajuda desse tratamento, principalmente quando a família não tem tolerância à lactose? E aí essa família ela não vai provavelmente mudar a alimentação para assim abarcar essa pessoa que tem intolerância à lactose. Provavelmente essa pessoa vai ter que lidar com assim fazer a sua própria alimentação, enfim. Mas você nota que a família tem um papel importante nesse tratamento? Sim, claro. A família tem um papel importantíssimo, né? Porque uma vez que esse indivíduo ele tem ali uma restrição alimentar, a família vem para dar esse suporte. E como você falou, muitas vezes não tem outras pessoas na família que tenham também a doença diagnosticada. Mas ela pode, né, vir ajudar na preparação dos alimentos, comprar alimentos que sejam também livres de lactose, para trazer realmente esse apoio para o paciente e esse suporte realmente que ele precisa para conseguir tratar a doença. Até porque é uma doença que ele vai levar para o resto da vida, né? Então, a família sim tem uma importância relevante no cuidado da intolerância. E agora eu vou entrar num bloco que é até bem interessante. A gente no Saúde é o Tema faz um bloco sobre a desinformação, que é uma coisa que vai aborda qualquer tipo de doença, qualquer tipo de alergia, qualquer tipo de condição. E aí eu queria saber se você escuta dos seus pacientes ou você conhece algum mito em torno da intolerância à lactose, que quando eles chegam, você tem que conversar com eles para desmistificar. Não, normalmente só há uma confusão de intolerância e alergia. Aí a gente desmistifica isso, né? Que a intolerância é esse quadro de não ter a enzima, não conseguir quebrar a lactose, enquanto que a alergia é relacionada a outro componente presente no leite, mas normalmente não, eles não sei, chegam, só chegam com esse medo realmente de não poder consumir. Eu acho que o que é mais prevalente é, eu vou ter que deixar de consumir todo o alimento. Como não é assim, né? A gente já tem essas opções livres de lactose, já dá para orientar e eles terem essa alimentação com a mínima presença ali do leite e seus derivados. Mas normalmente não existe tanto um mito relacionado não à intolerância. Que bom, né? Pelo menos isso, porque, por exemplo, intolerância a glúten já tem esse medo bem maior, né? Porque qualquer alimento industrializado, você vê, contém glúten, contém glúten, contém glúten. E aí já tem um medo bem maior, que é assim, eu vou comer o quê? Já que todo alimento que eu vejo no supermercado tem glúten, né? É uma restrição muito maior, de fato, no glúten, do que comparado à intolerância. E até pensando na oferta de alimentos, a gente vê uma oferta maior para quem é intolerante do que para as pessoas que têm alergia ao glúten. E como é que você vê a importância, por exemplo, dos profissionais de saúde para assim, dar aquele apoio emocional quando, sei lá, o paciente ele chega quase desesperado porque não vai poder mais comer alimentos que têm lactose? Aí tem, já vem com esse, ainda que pequeno, esse nível de desinformação e acha que nunca mais vai poder consumir leite na vida. Como é que é feito esse preparo emocional para a pessoa? Então, vem muito isso, né? Recentemente eu atendi uma paciente que ela começou, meu Deus, eu amo leite, eu vou ter que parar de consumir leite. Calma, não é bem assim. Você vai poder consumir, só vai ter que ter uma atenção maior. Então, do lado de cá, né, a gente vem com uma linguagem bem mais fácil, bem mais acessível, com esse papel mesmo de tentar acalmar o paciente, porque para ele que, de fato, não tem a informação, ele acha que vai ter que excluir completamente. Se a gente falasse até uns anos atrás, de fato, ele precisaria mas a indústria, ela tem evoluído, né? Os processos tecnológicos têm sido atualizados, têm se reinventado, e hoje a gente já tem alimentos que conseguem ser consumidos por esses pacientes e não trazer o desconforto, o alimento integral, né? Então, o nosso papel é acalmar, dizer que não, que tem como, ele vai poder consumir, só vai realmente dar atenção àqueles alimentos que sejam livres de lactose e tomar um pouco mais de atenção na alimentação fora de casa, pelo que a gente já falou, né? Que alguns produtos têm na sua constituição a lactose. Então, é só essa orientação nutricional que, de fato, tem saído. Né? Lógico que não vai ser uma rotina como era antes, que ele vai ter que ter um cuidado muito maior, mas tem saído, tem como consumir. Ainda falando de combate à desinformação, você conhece, por exemplo, locais, assim, sites, veículos de informação que a gente pode buscar informação segura sobre a intolerância à lactose, com dados, com indicações até, para que, assim, na internet, porque a internet já é um local que a primeira coisa, qualquer sintoma que você tem, você vai no Google buscar. Aí, geralmente, o Google é que vai dizer, provavelmente você tem isso aí, aí é melhor você ir para um médico, porque geralmente o Google não dá uma indicação muito legal e você acaba indo para o médico mais desesperado ainda. Mas você conhece veículos, sites, notícias que você pode se informar bem? Então, vamos falar um pouquinho de Instagram, né? Que hoje em dia muita gente também se informa no Instagram. Então, assim, procurar por perfis que trabalham, né, com doenças relacionadas ao trato digestivo e abordem sobre a intolerância. Também indico os sites aí, como o Ministério da Saúde, que pode trazer essas informações. Os sites de nutricionistas que também conseguem trazer essas informações. Então, a gente consegue acessar. Lógico que eu poderia também indicar, né, os locais de busca de artigos científicos, porque vai ser o mais confiável. Mas não é uma leitura tão comum para a população. Então, sempre procurar esses sites que são mais reconhecidos, Ministério, relacionado à nutrição, relacionado à gastroenterologia, seguir perfis que sejam confiáveis para ter acesso a essa informação de maneira correta, né? E não desesperada de jogar no Dr. Google e ter lá todos os sintomas relacionados. É, exatamente. O Google, ele é uma plataforma, assim, que ele dá diversas informações, mas nem muitas informações são corretas. Então, geralmente tem uma brincadeira muito recorrente nas redes sociais que você faz qualquer pergunta no Google, geralmente ele vai direcionar você para um tipo de tumor ou câncer, sabe? Aí a pessoa já chega bem desesperada. Mas ainda falando de questão de acessibilidade à informação, consulta, serviço, eu não vou dizer tratamento, mas até mesmo tratamento, é fornecido pelo SUS? Porque uma das coisas que a gente está falando bem recorrente aqui é o fato de que, por exemplo, os custos de você manter uma alimentação sendo uma pessoa intolerante à lactose são altos. E às vezes, assim, o próprio tratamento consumir enzimas ou até mesmo as consultas, elas acabam sendo caras, e ter esse auxílio do SUS já é um respiro, não é? Sim, claro. A gente tem suporte, sim, através do SUS. Então, se o indivíduo, ele nota que está, né, com algum sintoma relacionado ali à ingestão de leite, seus derivados, pode sim procurar o serviço público. Normalmente, a gente tem um nutricionista que vai dar esse suporte, que vai passar essas orientações que já foram comentadas, né, de fazer a retirada dos alimentos que sejam ali fonte de lactose, dá para substituir por esses alimentos que sejam zero lactose. Então, a gente tem, sim, esse suporte dentro do serviço público de orientação. Então, um paciente que tem esses sintomas e suspeita que tem essa intolerância, ele pode, sim, e em busca do profissional, do nutricionista, né, ou do gastro, como a gente já mencionou, para fazer a questão do diagnóstico, para ter esse tratamento, para ter essas orientações. Porque pelo menos ele pode ter ali aquele acesso, que é o custo só da dieta, né, dos alimentos que vão ser livres de lactose. Mas tem, sim, a gente tem todo esse suporte. Acho que uma pergunta também relevante se fazer, você sabe dizer se o SUS ele chega a fornecer a enzima lactase ou as farmácias elas também distribuem com preços mais acessíveis, porque apesar do SUS dar alguns remédios de graça, ainda tem outros programas como Farmácia Popular que eles colocam os produtos em preços mais acessíveis. Você tem alguma informação sobre essa questão? Isabel, para falar a verdade, não. Eu não sei se o serviço público ele oferta a enzima, porque normalmente a gente faz essa indicação, né, a prescrição da enzima, o indivíduo vai lá, compra e consegue fazer o uso. Mas eu não sei se tem essa oferta através do serviço público e ofertar a enzima. Eu acredito que não, porque normalmente são para outras doenças, normalmente crônicas, embora seja, né, o indivíduo vai levar por toda a vida a intolerância, mas eu não sei te afirmar se consegue ofertar pelo serviço público. Então, qualquer coisa a gente pode até conferir essa informação e colocar na descrição do YouTube depois para confirmar, porque realmente foi uma questão que me veio à cabeça agora. E é realmente importante saber se o SUS fornece esse medicamento, porque já é realmente um fácil para uma pessoa que tem intolerância à lactose procurar. O nosso tempo está chegando ao fim. Eu acho que a gente conseguiu abordar muita coisa. Em quase 1 hora de programa, mas eu queria que você fizesse uma fala final aqui para o Saúde é o Tema, te passar a palavra para que você se sinta bem livre para dar uma mensagem final. Então, só gostaria de dizer a essas pessoas, né, que suspeitam da intolerância ou que já têm o diagnóstico de intolerância, que é possível fazer o consumo, é possível ter uma vida normal, sem a presença de sintomas, consumindo os alimentos, né? Mas para isso é muito importante que faça a procura do profissional, que vai melhor orientar, poder até ir lá no Google, ver ali as informações, mas de maneira mais assertiva, procurar o profissional. Né, até porque ele vai ali ter uma propriedade muito maior para trazer as orientações, para acalmar, para realmente, né, orientar esse paciente como ele pode consumir, de que maneira ele pode consumir e ter uma vida equilibrada com o consumo. No mais, eu gostaria só de agradecer, né, novamente pelo convite. Como eu falei no início, é muito bom vir tratar sobre esses temas, falar de nutrição, né, retornar para a população essas informações, essas orientações. E isso, agradecer pela oportunidade e dizer que eu estou disponível caso haja outras oportunidades. Érica, nós que agradecemos aqui. Foi muito importante ter você aqui falando sobre a intolerância à lactose, que é uma condição muito comum, mas ainda pouca gente procura ter apoio médico para tratar essa condição. E assim, é muito difícil você passar a vida toda sentindo desconforto toda vez que consome um alimento que é muito comum na nossa rotina diária. A gente está chegando para o final do programa. Eu lembro que hoje no Saúde é o Tema nós falamos sobre intolerância à lactose e recebemos a nutricionista, doutora em nutrição e professora da educação superior, Érica Alves, para conversar aqui com a gente. O Saúde é o Tema está encerrando por aqui. Eu lembro mais uma vez que essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e também nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE. Eu, Isabel Baé, junto com João Pedro Rodrigues, sobre orientação da professora Paula Reis. Nas redes sociais, Talan Batista, na coordenação de transmissão e streaming, Igor Cabral, edição de podcast, João Pedro Rodrigues. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.